Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo de volta ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas. Convido-o a ficar comigo neste programa de 30 minutos que está de volta à sua rádio preferida. Seja então bem-vindo e deixe-se ficar por aqui. Também já sabe que pode fazer parte deste programa e se não sabe, então eu vou repetir a informação. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode e deve escrever. Sinta-se à vontade e peça o fado que mais gosta de ouvir. Vamos agora sim à música, vamos começar com os nossos fadistas. E o primeiro de hoje, no primeiro bloco de três fados, é Alfredo Marceneiro que nos traz à festa na Moraria. Logo depois ficamos com Não Chores Porque Te Espero, na voz de Alice Maria. E para terminar, ficamos com meu amor, na voz da grande Amália Rodrigues. Três fados, três fadistas, começam muito bem e de forma muito tradicional a nossa emissão de fado. Fique por aí e até já. A cantar com devoção,

este mar não tem cor, este céu não tem ar. Nós paramos o vento, não sabemos nadar e morremos. Vamos continuar ao som de grandes fados e grandes fadistas. Vamos agora ouvir um fado vindo diretamente de Coimbra. Vamos ficar com António Bernardino, que nos traz Samaritana. Logo depois, ficamos com um fado que não vem de Coimbra, mas de qualquer maneira fala de um animal bem português, cavalo lasão, na voz de Carlos Guedes. Para terminar esta nossa segunda seleção de fados, ficamos com Ai Moraria, na voz de Lenita Gentil. Três fados, três fadistas para si, que está aqui no Fado Maior, no canal 1 da sua rádio preferida, a Rádio Antena Web. Quando foste encontrá-lo só,

qualquer forma, posso garantir que amanhã estou cá para lhe trazer mais 30 minutos garantidinhos de fado, alma portuguesa. Assim nos despedimos. Desde já relembro o nosso e-mail para onde nos pode escrever e enviar o seu pedido musical. geral.radioantenaweb@gmail.com. Se desejar, siga-nos no Facebook, na nossa página Rádio Antena Web, e ou então junte-se ao nosso grupo Antena Web. Junte-se a nós, peça a sua música. Locais não há, aliás, locais não faltam, locais não faltam para pedir aquilo que mais gosta de ouvir. Fale connosco, peça a sua música e faça deste espaço uma alma também sua, para além de portuguesa, uma alma sua. Vamos terminar o nosso programa de hoje com Toca para a Unha, na voz de Marido, Rosário Bittencourt. Logo depois ficamos com Fado do Cacilheiro, na voz de Nuno da Câmara Pereira. E para terminar, Troçaste, na voz de Nuno de Aguiar. Três fados, três grandes fadistas para si, que esteve nesta grande emissão. Da minha parte é tudo, desejo-lhe o resto de uma ótima tarde e conto consigo aqui amanhã para mais 30 minutos de fado. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Céu de um azul infinito, tarde linda, praça à Cunha. Céu de um azul infinito, tarde linda, praça à Cunha. O touro a negro gravito, cornetinho, toca para a unha. O touro a negro gravito, cornetinho, toca para a unha. E salta leste para a arena o forcado valentão. E salta leste para a arena o forcado valentão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E com que donaire e graça, petulante e atrevida. E com que donaire e graça, petulante e atrevida. Citando de praça a praça, na boêmia está investida. Citando de praça a praça, na goêmia está investida. E o povo desvairado, com tamanha valentia. E o povo desvairado, com tamanha valentia. Vendo o touro dominado, rompa em alta gritaria. Vendo o touro dominado, rompa em alta gritaria. E no brado do respeito, como carícia de um beijo. E no brado do respeito, como carícia de um beijo. Sento furcado no peito, todo o sol no Ribatejo. Sento furcado no peito, todo o sol do Ribatejo. Quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina atrevida. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei ela para o resto da minha vida. Às vezes numa pessoa a idade não perdoa, faz bater o coração. Mas tenho grande vaidade em viver a mocidade dentro desta geração. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando. Ai,